12019, taxi via Juliet Gate 11. Taxi via Juliet Gate 11, Portugal 019. Objeto 5837 no solo aos 43, libera a direita na minha escuta, prossegue táxi Alfa e Kilo, até o pátio 3, remota 05. Alfa e Kilo, pátio 3, 05, na sua escuta, 07, 547. E o ajuste na 04. São 3226, desse mantém o nível 050, ajuste na 094. Aguarde. M224, submantenha nível no 90, chame centro Recife no 25, decimal 45, alterna no 26, decimal 85. Gente, parou no 90, Recife agora no 25, 45, 26, 25, 26, desce para 2000 pés, o ajuste na 094, voo Iduna da presente, reporte estabilizado na LS X-Ray da pista na 0. 2000, proa de Iduna, 1014, agora estabilizado, no 96. Então, 3226, voe para a Duna da presente e desça para 3000 pés, o ajuste na 094. Boa, Duna, desça para 3000, ajustado no 094, então 3226, graças. Sobe Duna 10, desolvo no 7, compadre. Dona 7 no 4, complete a aproximação e chame a torre no 8, decimal 6. 2, Salvador. Boa noite, Luna 7 com 4, a 1 linha e meia de externo, visual baixado e travado. Luna 7 no 4, boa noite, tráfego já avistado, tem livre pouso, pista 10, vento 110 graus com 08 nós. Luna 4. São 3891, acione identificação, autorizado chegada bom, fidei se mantém a 4 mil pés, o ajuste na 04. Tem que na chegada bom, que até 4 mil pés, 3891. Aumento o gol 07425. Bom na 074, autorizado, chama pronto para o táxi. Para o táxi, 714 no Solos 49, libera a direita na minha escuta. Prossegue táxi via Alfa e reporta para ingresso, taxi Juliette. Escuta via Alfa, vai reportar. 314. Bruno 606, ação do Bruno no momento, complete a aproximação e chame a torre no 8, decimal 6. Estou em Salvador, boa noite, voo no 606. Estabilizado e ajeitado no 0 visual. Vamos a 13 milhas do marcador. Voo no 606, boa noite, tráfego já avistado. Reporta passando marcador externo embaixo travado. Carão, no 606. Passando externo, baixa travado, no 606. Ciente Gol no 606, autorizado pouso, pistão no 0, o vento 110 graus com 09 nós. Ciente pouso no 606. Aerotax Gol 074, 186 a bordo, 4 horas e 8, alterna Galeão. Autorizado táxi em frente via Tátil, Índia e Alfa no ponto de espera da 1-0, reporta pronto, o ajuste no 0 no 4, o Gol no 074. 1-0 no 4, táxi via Tátil, Índia e Alfa no ponto de espera, chamará pronto, Gol 074. No 7, no 4, observe o início do táxi da aeronave da companhia. Quando eu tiver condições, ingressa Juliette até o portão 5. Após ingressa Juliette, portão 5, no 7, no 4. recupera, pronto, Gol 074. Gol no 074, alinha e mantém cabeceira no 0. Alinha e mantém cabeceira no 0, Gol 074. Gol no 606 no solo, 54, libera a direita, na minha escuta, prossegue táxi Alfa e reporta para ingresso táxi Juliette. 10 da direita, Alfa, reporta para ingresso Juliette. Torre Salvador, bom dia, SAM 3226. SAM 3226, bom dia, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Quem aguardando pista livre, 3226. No 074, livre decolagem, pistão no 0, o vento 110 graus com 07 nós. Decolagem, pistão no 0, 074. A 3891, esse havia chegada para 2000 pés, o ajuste na 014, autoridade LS que se ri na pista na 0 e reporte estabilizado. Envia até 2000, reportará estabilizado e a LS está 1-0, 3891. SAM 3226, abaixou e travou? Afirmo. Ciente, autorizado pouso, pistão no 0, vento 110 graus com 08 nós. Livre pouso na 10, SAM 3220. Confirmando 3226. Ciente. Voo no 074, decola 57, controle agora em 119.8, bom voo. Grave, obrigado, irmão, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, Gol 1074 na Dael Leda. Gol 1074, contato rádio na decolagem, voo em Leda após Leda de 10, sube e mantém o nível 360. Gente, voando Leda após de 10, subimos direto ao 360, Gol 074. Salvador, SAM 3891, solicitação, está presente com referências, autoriza Duna. Voi Duna 3891. Duna, graças, 3891. Gol no 606, prossegue o táxi Alfa e Juliette, portão 02. Alfa e Juliette, portão 02, Gol 606. 891, reporte estabilizado. Reporte estará estabilizado, hein, LS da 103, eu falo. Pronto, cópia. Pronto. Autorizado Natal, nível 370, via Opus Zulu 10. Decolagem pistão no 0, após primeira curva à esquerda. Subida Puca, transição Zipar. Frequência do controle 119.8. Aciona 5457. Cotejamento correto, confirmando Puca Zipar, portão 03, chama pronto, Gol 1805. Então 3226, solo 59, libera a direita na minha escuta, prossegue táxi via Alfa e reporta para ingresso, táxi Juliette. Costa V Alfa, reporta ingresso Juliette Tan, 3226. Portão 3226, prossegue o táxi via Alfa e Juliette até o portão 01. Alfa e Juliette para o 1, até 3226. Confirma a posição para o TAM 3226? Portão 01, Juliette, portão 01. Juliette 01, TAM 3226. Controle Salvador, F7599, boa noite. Boa noite, objeto 5899, aciona identificação, voe para Itapu na chegada Mari, desse mantém o nível 050, ajuste em Salvador no 014. Ok, 050, Itapu, chegada Mari, 104, 5899. Estabilizou o localizador e visual com o 0, tem 3891. 3891, complete a aproximação, chame a torre 98, decimal 6. 1986, obrigado, boa noite, 3891. Boa noite. Gol 1074, submantenha o nível 360, chame Centro Recife no 25, decimal 1, alterna no 33, decimal 25. Subindo ao 360, Recife 1251-3325, Gol 1074, bom dia. Bom dia. Voa no 805, próximo posto de acionamento. 805 autorizado, portão 03, chama táxi. Salvador, muito. Boa noite, TAM 3891, passou em dia 7, estabilizado na 10, baixou, travou. TAM 3891, boa noite, tráfego já avistado, tem autorizado pouso, pista 10, o vento 110 graus com 10 nós. Livre pouso 10, TAM 3891. 8, da principal do táxi, que é o Beijo. 2 horas e 41, Avenida Fortaleza. Então 3891 no Solo 07, prossegue táxi via Alfa e reporta para ingresso, táxi Sui Juliette. Alfa reportada para ingresso na Juliette, então 3891. O Gol no 805 poderia repetir somente o POB? Não consegui entender, a mensagem saiu muito baixa. 151. Ciente 151, autorizado táxi direita, Índia e Alfa no ponto de espera da 10, reporta pronto, o ajuste 10, 14, Gol no 805. Direita, Índia e Alfa, reportar no ponto de espera da 10. Gol no 805, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no 0, vento 110 graus com 08 nós. Portão 3891, ingressa Juliette, portão 08. Confirmado, portão 3891? Afirmo, Juliette, portão 08. Juliette, portão 08, 3891. Salvador, muito bom dia. Trip 5317, gentileza da atualização Belém. Chame 118 decimal meio, Trip. 18,6, obrigado, senhor. Boa noite. Bom dia. 5317, atualização Belém. Belém no 380, já aprovado, só um minutinho para cópia. 5317. Decola aos 10, controle agora em 119 decimal 8, tem um bom voo. 098 grato, ótimo. Trip 5317, cópia. Prossiga. Autorizado Belém, o nível 380 via Upper Zulu 41. Decolagem pista 10 após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Momo, transição Trova. Frequência do controle 119 decimal 8. Aciona 5467. 380 Belém pela Upper Zulu 41. Decola da 10, conclui à esquerda, perfil da Momo Trova. 098 controle 5467. Triplice. Cotejamento correto, chama pronto no portão na remota 02 do pátio 3, o 5317. Afirmo, chamarei pronto, obrigado, 5317.